Alex 3. Yeah, Bravo, Monday, Brazil. What is that? Airport or terminal fix, hey, Bravo. Beijo, bom dia. Paulo Salvador, São Mike X-Ray. Prossiga, Mike X-Ray. Mike X-Ray, está pedindo autorização de reboque da ponte 6 até a remota 13. Da 6 a 13, está livre, chame aí, término. Sim, Mike X-Ray. Obrigado. Torre Salvador, é o Sam, mais do que o Yankee. Siga, Tom. É o mais do que o Yankee na ponte 9 do Pátio 1, pede autorização reforço para a cabeceira 28, para a check de motores, High Power. Eu estou ciente em coordenação com o fiscal aqui, só um instante. Hotel Yankee, ok, o hotel Yankee já foi coordenado com o Infraero, estava em contato com a gente aqui. Está liberado iniciar aí, o tráfego da companhia está também rebocando. E contato aí com a equipe de solo, está livre. Reporta para início do cheque. Hotel Yankee reportará aí. Gonçalo, Salvador, São Mike XP Ghost, tomando o término do reboque na remota 13. Sente o término do reboque. Obrigado, bom dia.